Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos gravar sete sequências harmônicas e com seus relativos, tá bom? Então nós temos aqui, partindo de Dó maior, temos o Dó maior, a primeira sequência harmônica, né? E depois a sequência de Lá menor, que é o relativo de Dó maior. O que que é o relativo? O relativo são acordes que pertence à escala maior, e a gente pegou o sexto grau dessa escala e fez uma sequência com os mesmos acordes, só alterando o quinto grau. Observando que o quinto grau, tanto da escala maior quanto da escala menor, é um acorde maior com sétima menor no caso, tá bom? E a gente vai aplicar. Vocês podem aplicar aí nos exercícios todos aqueles ritmos das aulas passadas, os dedilhados, as batidas. Hoje eu vou usar só um dedilhado para todas as sequências aqui que a gente vai gravar, tá bom? Para cada sequência harmônica, eu vou praticar o mesmo dedilhado, ok? Então, a primeira sequência, pessoal, é a sequência de Dó maior. Nós temos o. Veja que embaixo aí da imagem, de cada acorde, tem um número, né? O 1, o 5, o 1 com sétima, o quarto, o quinto, e assim sucessivamente. Esses são os graus da escala. O Dó, por começar em Dó, ele é o primeiro. O Sol com sétima, por ser o quinto grau da escala, então embaixo está marcado. Com quinto, com sétima, e assim sucessivamente. Essas numerações embaixo de cada acorde corresponde ao grau de cada acorde dentro da escala. Tá bom? Então fica entendido assim. Vamos agora para o primeiro exercício, que é a sequência de Dó maior. Exercício número 1 lá. Eu toco Dó, né? O baixo na quinta corda. E depois eu faço aquele dedilhado. Eu vou pegar aquele primeiro dedilhado das 12 formas, né, que eu dei na aula passada. Caso alguém não conhece esses 12 dedilhados, é só ir no rodapé da página desse site ou ao lado que vai ter lá as categorias. Aí tem lá 12 dedilhados, batidas, tem tudo lá marcado direitinho. Só clicar que vai direto para a página dos exercícios, tá bom? Então a gente tem aqui Dó maior. Eu estou alternando o polegar no baixo, tá? Depois quinto grau, Sol com sétima. Volto para o Dó. Agora Dó com sétima. Vou para o Fá. Esses acordes pode aplicar, dá para fazer acompanhamento de muitas músicas, muito, uma infinidade, né? Ele é muito conhecido dessa sequência, o pessoal aplica muito na música Asa Branca, né? Do Luiz Gonzaga, do grande Luiz Gonzaga. Então, agora vamos para a sequência menor, que é relativo de Dó maior, que é o Lá menor, Mi com sétima, volta ao Lá menor. Lá com sétima, Ré menor e volta ao Lá menor e depois Mi com sétima outra vez. Sendo que a gente está terminando a sequência lá com acorde maior com sétima, mas para voltar no início, termina sempre no grau 1, tá bom? Então vamos lá para a sequência menor. Sétima, Ré menor, Fá menor. Mi com sétima. E termina um Lá menor. Então, pessoal, para fazer a harmonização e fazer harmonizações, né, e fazer o acompanhamento, eu vou dar um exemplo. Se você pega a sequência maior e você testa, tipo assim, começou no acorde Dó maior, aí a próxima mudança, você vai testar o Sol com sétima, não é. Né? Já testou o Dó, já está saindo dele. O Dó com sétima também não encaixa. O Fá também não dá certo. O Sol 7 também não combina. Nesse caso, o que a gente faz? A gente vai recorrer ao relativo menor, do Tom maior. No caso aqui, eu posso recorrer ao Lá menor. Aí pode ser o Lá menor, pode ser o Mi com sétima, pode ser o Lá com sétima, pode ser o Ré menor. E aí, para essas músicas mais simples, certamente eu vou achar, né? Eu vou encontrar, né? As músicas mais tradicionais eu vou encontrar. E ao contrário também, se eu estou no tom menor, eu não encontro, eu vou buscar lá na sequência maior. Tá bom, pessoal? Então fica assim. Agora vamos partir para a nossa próxima gravação, número 2.